louca, invocação do mal. O sangue lava a calçada, cena corriqueira, isso é brutal. Normal pra nós subsistir a tanta violência, e nem assim danificaram minha resistência. Traçamos metas, bolamos planos, travaram guerras e cá estamos. Inabalável, eu e meus manos, tá vulnerável, flanca, atacamos. As penitências que são impostas pela vida causam a demência a quem se apoia na rotina. Experiência, doses sagradas todo dia. Eficiência, meu legado é igual uma artilharia. Profissionalismo, pra que os negócios virem cifras. Então me organizo com um livro, caixa, algumas rimas. Números, algarismo, o quanto gasto, quanto fica. Opífero, malabarismo, metas são batidas. E alguns acham normal miséria e covardia. Por isso transitamos com pistolas na cinta. Vivemos em escombros, a morte é uma certeza por aqui. O filme é triste e ninguém mais sorri. Pessimista eu? É só a visão da grande massa que foge da desgraça, dá o sangue e vai na raça. Pô. Que foge da desgraça, dá o sangue e vai na raça. Eu cesso meu back quando tô no controle dos beats. Give my cash, tô nervoso, então fuck police. Sei que eles querem a fonte que promove e preside esse processo que orienta quem ouve e assiste. Um universo em que todas as células vivem. Nesse universo, lutamos por células livres. Então sinérgico, juntamos ideias e business. O tom fonético pesado em cada beat. Um símbolo de resistência, gravei meu nome no conclave. Zombei da morte nesse verso, então próximo round, nocaute. Mais um oponente fora da disputa. Sem fraude no game, porque a vida pulsa. Ha, tão procurado que botaram até detetive. É nosso rap com sotaque de quem não desiste. Excusa serve pra quem não conhece os limites. Tem custo hack, tem hi-hats com caixas e kicks.